Interlúdio. Interlúdio. Interlúdio. Interlúdio. Testando pra não dar microfonia. O som perfeito é malandro, eu tô na euforia. Batendo forte como taxa, um parque tá agressivo. Não é câncer, não é crack, é a vinda do seu filho. Ele virá com poder implacável. Seu povo vai subir, será inevitável. Que o dia se aproxima, o princípio das dores. Quem ficou e quem sumiu, segue-se os seus fatores. Que não existe inocente, o pecado invade sua mente. Aniquila o que é de Deus, os planos da serpente. Fé em Deus, que ele é justo, rei, irmão. Como um soldado cruel, não quero ser um réu ladrão. Escapar, não tem como enganar. Os seus planos, ele é o alfa e o ômega, é o princípio e o fim. Toda honra e toda glória a ele, não a mim. É como um vento que assopra sem direção, desaparece. Será a vinda do cordeiro, a volta do mestre. De Suzuki Kawasaki não vai adiantar. Apartamento 5 estrelas, casa do Guarujá. Nem Alphaville ou Morumbi pode te dar o céu. Meu som é tipo amargo, pra outros parece mel. No caviar ou coquetel de Molotov. Deitamos na mesma terra, outros destinos da morte. Só quem sofreu chegou a hora de se alegrar. E quem gozou desta terra, seus dias será chorar. 3.000 volts na cena. Não veio pra te apavorar. Tipo um pesadelo. Som de 1.000 graus.